pego o celular e ligo pra você. Não consigo falar, você não quer me atender. Telefone toca, cai na caixa postal. Eu fico sem te ouvir, isso me deixa mal. Sei que foi errado em mentir pra você, mas na vida existem erros, temos que aprender. Hoje eu aprendi e choro com saudade. Tudo que eu queria era poder te ter bem perto dos meus braços, onde eu possa te abraçar. Bem perto da minha boca, onde eu possa te beijar. Bem perto de mim, onde os meus olhos possam ver. Onde eu possa escutar dizer que amo você. Bem perto dos meus braços, onde eu possa te abraçar. Bem perto da minha boca, onde eu possa te beijar. Bem perto de mim, onde os meus olhos possam ver. Onde eu possa escutar dizer que amo você. Você, yeah. Que eu amo você, yeah.